meditação para harmonização do campo emocional. Convido você a se sentar agora, com os pés bem firmes no chão, pernas descruzadas e as mãos estendidas em cima de suas pernas. Feche seus olhos e comece a observar. Olhe para si mesmo com os olhos da alma. Sinta e perceba como você está. Como você está se sentindo? Como você está sentindo seu corpo? Sinta se existe alguma tensão em algum lugar de seu corpo. Alguma dor? Sinta as emoções em você. Sinta e perceba a sua respiração. Perceba tudo o que acontece dentro de você. Apenas observe. Também perceba tudo o que acontece fora de você. E apenas e somente observe. Sinta em seu ser cada sentimento, cada pensamento, tudo o que está acontecendo agora, dentro e fora de você. Não mude nada, apenas observe. Perceba os seus pensamentos. Quem sabe? Estejam até mesmo irritados por você estar aqui fazendo isso. Talvez eles estejam com pressa, dizendo que você deve fazer algo diferente do que está fazendo, que deva se levantar, sair, que deva se coçar. Apenas observe-os e não mude nada. Deixe os seus pensamentos falar e só observe. Sinta em profundidade os seus sentimentos. Sinta-os em você agora e os deixe se expressar. Como você se sente? Quais são as emoções que estão aflorando em você nesse momento? O que está sentindo? Está cansado? Cansada, triste? Está alegre? Você está com dor? Tenso? Ansioso? Ansiosa? Está com medo? Sinta, deixe-o se expressar. Sinta em seu corpo, aonde o seu corpo sente o sentimento, a tensão. Onde seu corpo sente a dor, o mal-estar, ou o que quer que seja que você está sentindo, que você está pensando, e não mude nada, apenas observe. Agora, que você está se vendo, vendo seus pensamentos, sentindo os seus sentimentos, sentindo e percebendo o seu corpo, tudo o que está acontecendo dentro de você, os barulhos internos e os barulhos externos. Se está se sentindo incomodado, incomodado, se esses sentimentos são perturbadores, se está desconfortável, sinta e perceba, e veja, isto faz parte de você. Perceba, isto não é você, são só pensamentos. São só sentimentos. Você é esta parte que ficou intacta, apenas observando, que não mudou nada, que só observou, sentiu, percebeu. Este é você. Se você deixar, se você for com os pensamentos tentando mudar, você vai com eles e eles vão te dirigindo ao que fazer. Se você for com os teus sentimentos, estando ansiosa e querendo mudar a ansiedade, você acaba sendo dominado por ele. Por esta ansiedade, por este medo, por estes sentimentos. Mas se você for apenas você, aquele que observa, então você pode liberá-los. Ao observar, você está acolhendo, olhando para as suas tensões, olhando para os seus pensamentos, para as suas emoções. E agora sim, você pode escolher liberar, deixar ir. Ainda com os olhos fechados, sinta o sentimento de amor por você. Se não é isso que você está sentindo, você pode sentir, escolher sentir amor agora. Pense em ter amor por você e sinta muito amor por você mesmo, por você mesma agora. E continue intacto, observando-se. Respire profundamente por algumas vezes, bem devagar. Inspire e expire bem devagar, respirando suavemente e expirando, relaxando todo o seu corpo ao expirar. Continue respirando suave e profundamente. Então comece a soltar as emoções, a deixá-las ir agora. As tensões, as emoções. Solte os medos, solte a ansiedade, deixe ir agora. Você pode deixar ir agora. Respire e se encha de amor por você e expire, soltando e liberando todas as emoções incômodas, todo medo, toda dor. Toda preocupação, as tensões no seu corpo, os pensamentos obsessivos, acelerados, irritantes, cansativos, deixe-os ir. Respire mais algumas vezes e libere. Solte suas emoções agora, as deixe ir com muito amor. Inspire amor e expire suas emoções, deixando ir. Faça isso simplesmente pela força da sua vontade. Mais uma vez. Isso, muito bem. Pronto. Pronto. Você liberou suas emoções. Tenho certeza que você já está bem melhor agora. Você pode liberar suas emoções. Você consegue. Está tudo bem. Respire mais uma vez, suave e profundamente, e sinta amor por você. Sinta-se bem agora. Você pode sentir-se bem agora. Isso, muito bem. Acolhendo você com amor. É importante você fazer este processo de observar como você está se sentindo sem nada fazer, apenas observando. Depois que você dá a devida atenção aos sentimentos conflitantes em você, então você se permita liberar, deixar ir, acolhendo o amor e deixando ir o incômodo. Você pode fazer isso. O poder está dentro de você. Muitas vezes você dá atenção aos seus sentimentos e fica indo com eles. Dá atenção ao que os outros falam ou pensam sobre você, que você não gosta e não quer. E você acolhe e fica apegado a esses sentimentos, a essas emoções dolorosas e conflitantes. Você pode dar a devida atenção, que é observá-las, é senti-las, apenas para depois liberar, como você fez agora. Escolha ter sentimentos de amor por você, de carinho, de cuidado. Foque toda a sua atenção no bem que você quer a si mesmo e troque as emoções. As emoções conflitantes por emoções de harmonização. Harmonize-se com você mesmo. Você vai se sentir muito melhor. A sua vida flui muito melhor. Respire suave e profundamente, sentindo muito amor por você e gratidão. Seja grato por ter feito esta harmonização em seu campo emocional. Minha gratidão a você que esteve comigo em mais uma meditação para a harmonização do campo emocional. Eu sou Idneia Romiti, terapeuta holística e coach pessoal. Minha gratidão a você que esteve comigo. Namastê.